amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, verso 43 e 44. Bom dia, meus amados irmãos. É com prazer que nós retornamos a esta emissora para ministrar a palavra de Deus ao coração desses milhares de ouvintes. Nós estamos vivendo esse início de ano de 2012. Algumas experiências muito especiais, excelentes, na verdade, com Deus. A igreja, ela está buscando, porque nós entendemos, pelo sentimento de Deus no nosso coração, que esse ano é um ano de conquista, é um ano de santificação, é um ano de reparo de altares espirituais. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui, baixo a graça e a unção do Espírito de Deus, para ministrar ao teu coração. Nós queremos mandar o nosso abraço a todos os irmãos, aos amigos que estão sintonizados com a nossa programação. Os irmãos Adierval Grande, pastor Genir, mãe Eunice, os pastores que trabalham nessa região, pastor de Gaurama, pastor Hélio, pastor lá de Marcelino Ramos, enfim, todos os queridos irmãos, recebam o nosso carinho, o nosso abraço fraterno. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. O grande pregador Charles Spurgeon foi um famoso evangelista americano. Certa vez, enquanto falava a seus alunos a respeito da oração, um deles lhe perguntou como se pode saber se as orações serão respondidas. Spurgeon então tirou do bolso um relógio de ouro e o colocou sobre a mesa, dizendo que quem quisesse poderia levá-lo. Todos os alunos ficaram muito agitados. Uns simplesmente não podiam crer que um relógio tão bonito pudesse ser dado assim. Outros comentavam: se eu quiser pegar o relógio e ele decidir tomá-lo de volta, não ficaria embaraçado? Entre mentes, ainda outros diziam: e se ele mudar de ideia de repente? Nesse interim, uma garotinha dirigiu-se ao senhor evangelista e disse com resolução: eu quero o relógio. Tome-o e tenha cuidado para mantê-lo sempre em bom estado. E concluindo, acrescentou o pregador: alunos, quando eu disse que daria o relógio, realmente falei sério. Por que vocês não creram? Vejam bem, o que Deus nos deseja dar é algo muito mais precioso que o relógio. Ele nos quer dar seu próprio filho para ser nossa vida. Por que então, estando Deus querendo tanto dar, estamos ainda hesitando em receber? Meu irmão, meu ouvinte, assim como esta experiência narrada, muitas pessoas estão bem próximo da bênção, mas o seu coração talvez esteja de certa forma endurecido, porque a recomendação do texto que eu fiz leitura, da parte que Cristo ensinou, ele disse: amai a vossos inimigos. bendizei os que vos maldizem. E isso talvez seja uma das coisas difíceis que você está enfrentando, e aí a tua oração, ainda que seja feita até com sentimento verdadeiro, mas ela precisa ser também examinada, essa questão. E se você está vivendo essa luta, você está sofrendo, você precisa colocar diante de Deus esses desafetos, limpar o teu coração, porque é do coração que saem todas as saídas da vida. E você vai receber a bênção de Deus, a presença do Senhor, a vitória de Deus na tua vida. Comigo. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Yeah. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Eu quero, nesse momento, orar com você. Eterno Deus que estás nos céus, nós estamos diante de Ti nesta hora, na grande sala de aula do dia de hoje. Assim como esse pregador, ele mexeu com os pensamentos e o coração dos seus alunos, e apenas uma menina teve a ousadia de tomar posse daquilo que estava sendo oferecido. Nós sabemos que nesta hora, diante de nós, seres mortais, frágeis, falidos, muitos débeis, existe uma mesa farta. Existe, Senhor, bênçãos em quantidade inúmeras para ser alcançadas, mas o exercício da fé, a oração, a confiança, a perseverança, ela não permite que nós, muitas vezes, alcancemos aquilo que estamos buscando. E eu oro nesse momento, Senhor, pedindo que a incredulidade que está pairando nesse momento em corações sejam desfeitas, que entre agora a ousadia de Deus, que essa mulher doente, que esse homem doente, essa pessoa que está pensando só em coisas ruins, possa receber agora mesmo a iluminação da parte do Senhor e receber a cura, a libertação do medo, do pânico, da tristeza, da angústia. Senhor, na autoridade do teu nome, nós tocamos pela fé, através da oração na pessoa de nosso mestre, e seguramos a bênção do dia de hoje. Em nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém. Amigo ouvinte, logo mais à noite, em nosso templo sede, estaremos com a nossa reunião de ensino da palavra, e nós convidamos você a estar conosco. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos.